obreiro provado. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. O que capacita alguém para a pregação é a autoridade, como é o primordial modelo de todos, o próprio Senhor. O Senhor chamou a todos os seus discípulos, todos os que o seguem, para pregar as boas novas da salvação, mas não é qualquer um que pode pregar, e nem de qualquer maneira. A autoridade provém de o pregador ter passado por um forte processo de provações de fé, de perseverança, paciência, de fidelidade, obediência e principalmente de testemunho vivencial na presença de Deus. Para se pregar o Evangelho, o pregador precisa ter o testemunho do Evangelho na própria vida. Não é brincadeira. Se você ainda não teve um encontro de poder e um processo de aprendizado espiritual com Deus, e se ainda não teve a vida transformada pelo Evangelho, você ainda não pode sair pregando por aí. Neste caso, comece pacientemente a caminhar com Deus e a crescer no conhecimento dele, deixando ele entrar em todas as áreas da tua vida, passo a passo, através da obediência contínua e progressiva da sua palavra, praticando-a com entendimento, etapa por etapa, para que o testemunho da verdade comece, dia após dia, a nascer dentro do teu coração, e a luz da presença do Senhor comece a fulgurar na tua vida. Deixe Deus trabalhar na tua vida, creia e viva o Evangelho, comece a mergulhar nas dimensões benditas do seu conhecimento, e nas profundezas transformadoras da nova vida interior que Ele te dá em Cristo, sempre abraçando a comunhão e a união maior com os demais irmãos na fé, e crescendo junto com eles. Deixe Jesus te mostrar o seu poder invencível, real e transformador. Entregue o teu coração completamente para Ele. Confie todos os teus temores e angústias nas suas benditas mãos. Saiba que Ele trabalha com paciência. Com paciência, mas nunca falha. Não se angustie por causa do ritmo desesperado deste mundo. Ele tem uma eternidade para você. Deixe o Senhor gerar o testemunho da verdade na tua vida. Passe pelo processo infalível de Deus das provas da fé. E então, pelo Espírito Santo, você será cheio de poder para viver e transmitir a sua palavra, destemidamente e com plena fé, para o mundo, e a tua vida brilhará como sol para todos ao teu redor. Decretos da Fé. Blogspot.com